3320-2000, letra D da morte. Bola 723, cancelamos o sistema de entorno, deixa para 227, ajuste a 9097, autorizando o final do procedimento do LFC e a possibilidade. Salvador. 59, autorizado a decolagem 190, vento 120 graus, 1 no mais. 3620, Wanderlepo 9973. está autorizado o final do procedimento, deixa para dois do pé de forma estabilizada. Dois anima 7 para 0. seu contato final, chama seu instalador 118 decimal 95. Continua a aproximação, guarda utilização de fundo, 8-2-9-0-1-7. Federal 9979, decolado 5-5, controle salvador 90-0-0, feliz Natal. Legal, Luizão, se for chamar, feliz Natal pro senhor também. Salvador 8979 do Esperão, cruza 2000 na São João, na Mátima. Federação 9979, contato radar decolagem, temporal nível autorizado na São João. Confere 340 na São João? Afirmo, nível 340 via São João, Federal 9979. 340 na São João, coisa valida? Alternado 1, 2, 3, 8. 254, 30, decolagem 90, 21, 200, 09. 9254 e eu solicitei que voe direto em Raída. Portugal, Juliette Street. Continue our approach, wait for landing clearance to altimeter setting 1317. 107, continue approach, Portugal 3. 10-1-1, obrigado. Juliette, portal 02. Agora o último para o trabalho litoral. Se você não me deu na minha agenda, você precisa dar um canal de chame e eu na frequência 120 do final 1. 2. Aguarde, vai ser acionamento. 3520, a turma de educação, será que está aqui para o nível 050, a gente está no 0, 1 no 7.